Chegando agora para o nosso terceiro bloco da 49ª edição do podcast Wide. Infelizmente, não vamos ter a participação do Hélio Lima. Ele fez uma participação esporádica aqui por telefone. Eu acho que até deveria ligar para ele de novo, né, Leonardo? Para pedir a participação aqui, mas eu estou até com receio, porque nós fizemos uma pegadinha com ele aqui e... E ele achou que estava gravando mesmo. Eu estava gravando, mas era brincadeira nossa. Mas segue o jogo, né? Eita, tem mais um. Segue a corrida. Podcast nosso. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar agora da Sprint Cup lá em Pocono. Para mim, uma das melhores corridas em Pocono que eu vi. Talvez até da história de Pocono. Não da história, porque a gente vai votar talvez lá no Dale Earnhardt Sr. versus Gary Mayfield. Mas um final alucinante mesmo. Várias estratégias. Uma corrida assim, que não teve um cara que falou assim, eu vou ganhar e pronto, acabou. Foi uma corrida interessante para Pocono, que a gente costumava chamar de uma pista fraca, uma que queria que saísse do Chase e tal. Você sabe quando ela vai sair do Chase, depois de duas vitórias do Dale Earnhardt Jr., né? Do Chase, desculpa, do calendário. Jamais. Então, segue pouco no... Comentários do amigo Leonardo Guina, depois eu vou ligar de novo pro Hélio Lima para perguntar para ele. Mas, vamos lá, pouco no... 400, Go Bowling 400. Então vamos lá então. Bom, nosso amigo Hélio Lima daqui a pouco vai fazer a sua participação via celular. Então vamos seguindo aqui, nós que estamos aqui, Pedrão. O Dale Earnhardt foi o vencedor da corrida, claro, todo mundo sabe disso, né? Ele conquistou sua terceira vitória em 2014 e agora ele consegue. Com essa vitória, ele já consegue igualar o ano de 2001, quando ele teve três vitórias também, o Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. que a cada corrida que passa, vem melhorando mais e mais. Agora ele já soma 22 vitórias na Sprint Cup do Dale Earnhardt Jr. Então, e assim, ele está bem próximo daquele ritmo que ele estava, no começo do ano 2000, assim que ele subiu da National Wide, que na época era Busch, para a Western Cup, que agora é a nossa Sprint Cup. Então, assim, e o Dale Earnhardt Jr. está muito motivado, está muito a fim de ser campeão desde o ano passado, que ficou mais um ano aqui batendo a trave aí, né? E parece que esse ano aí ele está a fim de ser realmente ser campeão do Dale Earnhardt Jr. E eu, sim, eu particularmente estou torcendo para que isso aconteça. Bom, vamos aos destaques. Pedro, você tinha falado aí que essa foi uma das melhores corridas de Pocono, né? Então nós já tivemos 74 corridas lá em Pocono, contando com a corrida de domingo, tá, pessoal? Foram 74 corridas. E só lembrando que foram 21 trocas de posições. Perdão, 15. Troca de posição não quer dizer que a corrida foi boa, porque talvez teve muita parada de bandeira amarela, bandeira azul e verde. Então, essas paradas de bandeira verde geralmente ocasiona vários vídeos diferentes, onde que esse número de trocas de liderança pode aumentar muito. Mas, em 1979, o Carl Earbom ganhou essa corrida aí. Ele ganhou essa corrida aí. Tivemos 56 trocas de liderança, meu amigo Pedro Morgarty. E só para ressalvar aqui, o Carl Earbom foi o vencedor de corrida. Em segundo foi Richard Petty. Terceiro foi o Bud Baker. O quarto foi o Benny Preston. E o quinto foi o fechando o top 10, né? O top 5 ali, perdão. É o Rick Rude. Eu acho que aí já começa a dispensar comentários, né, Pedrão? Daquela época lá de como Se quem eu tava. fosse colocado Richard Petty aí, eu já parei de querer Ó. perguntar. Vou aproveitar aqui, vou terminar. Foi o sexto naquela corrida lá em 79. Foi o. Para falar também, era aquela. O patrocínio era a Coca-Cola 500 nessa corrida. O sexto foi o Joey Mikkelicão. O sétimo foi o Daryl Waltman, também dispensa comentário. O oitavo foi o Neil Bonnett, também outro piloto que vai dispensar comentário aí. O nono foi o Bob Allison, outro piloto que dispensa comentário. E em décimo, fechando o top 10, é um piloto que eu sinceramente não conheço, que é o Tiger Scott. Esse piloto aí eu não lembro dele não. Os outros nove aí eu lembro deles aí. Eu conheço um pouquinho da história de cada um. Bom, então vamos pular de 1979 para 2014, que é o que nós estamos gravando agora. Os destaques meu aí vai ser o Kevin Harvick. Kevin Harvick foi combatente o dia todo, fez uma boa corrida aí. Kevin Harvick parecia que mostrou que ia atrapalhar a história de todo mundo aí. O Joey Logano também foi um ótimo resultado também, com esse terceiro lugar aí. Parabéns pro Joey Logano. Joey Logano que vem mostrando que está crescendo, continua fazendo um bom ano. O Brad Keselowski foi um pouco ruim esse final de semana aí, e o Joey Logano foi mais consistente que ele aí. O outro piloto também que chamou atenção foi o Clint Bowyer. Clint Bowyer que andou a tarde toda, a tarde inteira, dentro desse top 5 aí, lutando para esse top 5 aí. E o Greg Biffle, né? O Greg Biffle que foi o piloto, o arroz doce, que parecia que realmente ia engatar uma quarta marcha aí, essa vitória aí, mas acabou ficando por isso mesmo, terminou dentro do top 5 aí, o Greg Biffle. O Jeff Gordon, realmente para mim, eu pensei que ele seria o vencedor da tarde. Jeff Gordon tinha tudo para ser vencedor da tarde, mas depois é um assunto que nós vamos falar aí mais pro final da corrida aí. E só terminando mais um destaque meu aí, o Ryan Nimmo, mais uma excelente corrida dele, terminou a corrida em oitavo. Pedro Mugart. Ô bicho, sobre o Ryan Newman, eu já fiquei bravo com você, tá? Porque vocês dois nunca apontam o Ryan Newman. Eu venho apontando o Ryan Newman desde o começo da temporada, tá? Não, eu apontei ele. Ah, apontou, né? Quando ele já tá bem. Bom, vamos lá, eu vou começar ao contrário, essa corrida, porque até eu achei uma corrida meio atípica para Pocono, como eu disse. Primeiro, eu amo essa pista e a região em si, assim, é um sonho de consumo meu. Eu tenho um sonho de morar lá nas montanhas da Pensilvânia, tal. Ficar no Então, meio dos Drácula e tal. não, cara, na Transilvânia é os Dráculas, tá? É, então, mas Não lá eles falam que confunda. lá também tem Não, os é Drácula. Pensilvânia com Transilvânia. Não confunda. Lá na Pensilvânia é a terra do lápis, tá? Terra do pêncil. Então, não confunda. As montanhas É mais verdes dos Estados Unidos. uma delícia, cara. Eu sou apaixonado naquela terra. Quem puder ou não ler o livro, que é best-seller, Marley e Eu, vai se apaixonar. Do cachorro labrador. Quem viu o filme, não liga. Mas tem que ler o livro, que é fantástico. Então, vamos lá. Vamos fazer o contrário. Bicho, olha esse top 22 dessa corrida aqui, ó. 22º, Michael Annett. 21º, Cole Witt. 20º, Ryan Truex. 19º, David Ragan. Aí o Rick Stenhouse vem aqui, também até meio surpresa. David Gilliland, 17º. Justin Allgaier, 16º. Aí o Austin Dillon, 15º. Marcos Ambrose, 14º. Buchão, 13º. Casey Mears, 12º, e o Kyle Larson, 11º. São 11 pilotos. Dentro desses 11, o Kyle Larson, o Dillon, o Allgaier, o Gillan, o Reagan, o Ryan Truex, o Whiff e o Annette são rookies. São 8 rookies em 11 pilotos. Assim, essa prova de Pocono foi bem diferente mesmo. Foi interessante, foi bacana. Teve estratégia, teve disputa na pista e o Kevin Harvick quase roubou o doce da maioria dos torcedores norte-americanos e talvez da grande maioria dos brasileiros aqui, com exceção dos meninos que têm menos de 12 anos, que torcem para o Kyle Busch, né? Que O são. Jimmy Johnson. Não, ninguém torce para o Jimmie Johnson. Eu não torço para o Jimmie Johnson, ninguém torce. O Jimmy Johnson simplesmente vai lá e ganha, não tem torcedor. É, porque você torcer pro Jimmy Johnson é uma coisa muito chata, né? Só se você tiver um ano de idade, você é recém-nascido e fala, ah, vou torcer pro Jimmy Johnson. Mas você não sabe que ele ganhou 6 títulos anos atrás. Porque você fala, é, torce pro Jimmy Johnson. Ué, lógico, é. Tem um monte. Torcer pro Jimmy Johnson é fácil. Eu quero ver torcer pro Dale Jr., meu amigo. Que vem pelejando faz quantos anos? Torce pro Kyle Busch. Não. Torce pro Kyle Busch, não. Nossa, apelou. Gente, não torce pro Kyle Busch, não. Não vergonha, não. Não Vergonha. apela, não. Porque o Kyle Busch é feio. É. Tem gente que acha bonito, mas é feio. Então, vamos lá. Vamos seguir o jogo, né? Não vamos falar torcida, não. Porque isso aí, eu não torço pra ninguém mesmo. Eu torço pra NASCAR. É, então. Venceu Dale Jr. Dale Jr. venceu em Pocono 2 vezes seguidas. O último piloto que tinha vencido 2 vezes seguidas em Pocono, se eu estou muito, muito, muito enganado, foi o Denny Hamlin, que é um ídolo do Leonardo Gina, lá em 2006. Se eu 2006, parece. estou muito enganado, foi isso, né? Estou certo. Foi 2006, ganhou as duas corridas. Certo, Ele e e as duas. anteriormente tinha sido Bob Labonte lá em 98 ou 97. Então não é fácil ganhar em Pocono de forma seguida para começar. E pode completar, Léo, se tinha estatística aí. Não, o Danny Hamlin ganhou aquela corrida, ó, nesse ano aí, de 2006 aí. Ele ganhou, o carro dele estourou o pneu traseiro esquerdo, estourou o pneu, ele rodou, teve problema, ele tomou uma volta, aí no final da corrida ele descontou essa volta, o Greg Biffle liderou, dominou toda a corrida enquanto ele estava lá para trás, e no final da corrida o Danny Hamlin foi e ganhou a corrida. Então, teoricamente, eu analisando essa prova agora de 2014, fora os comentários fora da corrida, tipo, eu falei para vocês não torcerem para o Kyle Busch, eu tava falando a verdade, tá, gente? Mas isso não é feio. É, até porque ele nunca viu nada de verdade. Mas vamos lá, Dale Earnhardt Jr. Venceu a corrida. Não era a corrida pro Dale Jr. vencer. Era para o Jeff Gordon, como bem o Léo citou. Estava tudo desenhado. Mas aí a gente tem que lembrar de paradas e crew chiefs. E aí o Jeff Gordon perdeu com isso. O Steve Letarte é monstro, cara. É uma pena ele estar saindo do Dale Earnhardt Jr. Porque o trabalho deles agora está começando a encaixar. Eu acho que o Léo vai concordar comigo. É uma pena. Esses caras poderiam talvez ser mais do que vão ser campeões esse ano, eu acho. Mais do que ser campeões esse ano, eles vão conseguir mais. Então, assim, é uma pena que o Steve Letarte esteja saindo para a TV. Mas, em vista disso, o Dale Earnhardt Jr. hoje é um novo homem. Entendeu? Apesar de já estar com 37 anos, ter carregado um fardo que não era dele, mas ter carregado um sobrenome que é maior do que um fardo, né? Esse sobrenome aí é pra acabar. Até conversamos sobre isso, eu conversei com o Ricardo, né? O Ricardo Figueroa, que é do Loucos para só Loucos por NASCAR, que é o nosso grupo lá, que a gente tá trabalhando forte nele lá no Facebook, até eu vou divulgar. Cara, não é que ele tem o sobrenome. Ele tem o sobrenome. Ele tem um sobrenome, mas ele seria talvez melhor do que ele é hoje, mostrando, do que se ele não tivesse sobrenome. Né? Essa é a minha opinião sobre o Dale Earnhardt Jr. Ele não precisaria do nome. Só que ele tem o talento, esse que é o problema. E o talento vem da onde? Do sangue. Vem do sangue. Então, não adianta. Não existiria Dale Sr. sem Dale Earnhardt Jr. hoje. Então, agregou todos os valores. Então, e agora talvez seja O ano do Dale Júnior brilhar de verdade. E já pareceu que fosse. Em 2004, em 2006, em 2001, em 2003. Então ele não é o Dale Júnior à toa. Não é só porque ele é filho do Dale Earnhardt. Porque quando ele era filho do Dale Earnhardt, ele ganhava corrida, ele dava espetáculo, ele fazia o show acontecer. Então não foi à toa. E outra, ele chegou filho do Dale Earnhardt, com o Dale Earnhardt vivo, bicampeão da Nationwide e vencendo corrida, meus amigos. Não é que ele é um bobão, não. Ele é bom. Ele sempre foi bom. Eu acho que a morte do pai só atrasou o que talvez ele está mostrando para a gente agora. Porque se o velho fosse vivo, meu amigo, acho que o Jimmy Jones que a gente fala hoje talvez seria Dale Júnior. Já pensou? Uma família com 14, 15 títulos na estante? Então, talvez podia ter acontecido. Agora eu jogo a peteca pro amigo Leonardo Guina para ver o que ele acha. Bom, o Dale Earnhardt é um piloto que eu acompanho desde quando ele andava na Nationwide Series. Quando eu comecei a assistir em 98, eu assisti bastante coisa da Nationwide. Eu tenho até em VHS. Até tava conversando com o Celso Miranda esses dias no Twitter. Esse dia não, domingo. Falando para ele que eu tenho essas corridas dessa época de 98, 99, 2000 em VHS eu tenho. Com a narração do Celso Miranda. Algumas é com o Celso Miranda. Mas a ESPN Brasil, ela ficava com o sinal da ESPN americana de madrugada. Saía a programação nacional e entrava a ESPN americana. Então, sempre de madrugada, de manhãzinha, passava as coisas da Nationwide. Na época era Busch Series, agora é Nationwide, né? Então, tem bastante coisa gravada e passava na ESPN também com a narração do Celso Miranda. Então, eu vi muito... O Dale Earnhardt Jr. correndo, então eu conheço o Dale Earnhardt Jr. aí, acho que não gosto de falar dessa maneira, mas eu conheço o Dale Earnhardt Jr. aí porque eu vi ele correndo como poucos, né? Não gosto de falar assim, mas eu vi ele, eu acho que poucas pessoas que viu o Dale Earnhardt Jr. correndo. Ô, Léo, nesse Léo, lugar, Léo, foi... só pra... Tem uma hora que a gente não tem que ser humilde, né? E essa é a hora sua. Você... conhece essa porra muito mais antes. Até tô falando errado. Você conhece dessa porra antes do que nós todos saberíamos que o que viria a ser a NASCAR no Brasil. Você acompanhava. Então, você é pioneiro nisso aí, cara. Você pode falar tranquilamente. Do jeito que você quiser falar, pode falar. Não, mas eu não gosto. Não, não de... fica penteando, não. Fala, eu sabia que era isso e aquilo, sabe? É. Que aqui não tem frescura, não. Eu você acompanhei... ainda não está na TV, mas você vai estar. Tá. Eu acompanhei os dois títulos do Dale Earnhardt Jr. quando ninguém sabia quem iria... Quando o Dale Earnhardt Jr. era apenas conhecido como o filho do Dale Earnhardt, né? Então, eu vi o Dale Earnhardt Jr. ganhando, lutando pelo título junto com o Matt Kenseth. Eu vi isso acontecer e vi, ele na chegada, vi a chegada dele também na... Vi a chegada dele também na Sprint Cup e tenho também gravado a vitória dele, a vitória dele que passou na DirecTV 500, que passou só no canal da DirecTV, que era a DirecTV Sports, né, que era um canal da TV DirecTV, que hoje em dia não tem mais a DirecTV, uma operadora de TV que já não existe mais aqui no Brasil. Mas naquela época ela existia e eu, porventura, eu tive sorte de estar no DirecTV e assistir esse evento. E quem narrou essa corrida, essa primeira vitória do Dale Earnhardt Jr. no Texas, essa DirecTV 500 aí, foi o Figueroa. O Figueroa que narrou essa corrida, e foi uma corrida ao vivo, não foi VT. As outras corridas, a maioria era VT. Essa não, essa corrida da DirecTV foi ao vivo. Aí tanto é que a DirecTV começou a tomar um pouco de gosto pela NASCAR, que passou algumas corridas ao vivo aí, a DirecTV. Então, assim, eu acompanho o Dale Earnhardt Jr. há muito tempo, a carreira dele, passo a passo da carreira dele. Ele A morte do pai dele não foi um problema para ele. Ele soube superar isso com resultado de pista. Mas o grande problema hoje que o Dan Hagenin acabou se emperrando mesmo foi quando a madrasta dele, né, começou a ter muitos problemas com ela, que é a Teresa Earnhardt. Ele começou a ter muito problema com ela, muito, muito, muito problema, e começou a afetar nos resultados dele de pista, e aonde que ele acabou se desligando aí, o Daniel Rajan acabou se desligando da equipe lá da Teresa, lá, tanto é que a equipe nem, a Teresa nem, assim, nem tem mais parte na NASCAR aí. E depois, no ano de 2004 também, foi o ano que eu acompanhei também, 2001, 2002, 2003, 2004, o único ano que eu não acompanhei a NASCAR assim, de muito mais de perto, foi 2005. O ano de 2005 eu lembro de poucas coisas, poucas corridas, que foi um ano que eu não acompanhei muito, mas até 2004 eu acompanhei e vi um Dale Earnhardt Jr. que lutava, sabia o que estava na pista, sabia o que queria, sabia porque estava lá, mostrava porque merece ter o carro que tinha, ter um carro campeão. Acabou, infelizmente, não sendo campeão aquele ano. Mas o Kurt Busch foi campeão, né, naquela corrida no final do ano lá, que ninguém acreditou que, como o Kurt Busch foi campeão. Ele teve uma puta numa sorte, ele rodou em Homestead. Assim que ele rodou, já teve um problema de pneu, ele rodou e rodou na porta do pit, então ele nem chegou a tomar a volta do Kurt Busch. Então, mas enfim, isso aí é outra história já. Eu acompanho todo o declínio que o Dale Earnhardt Jr. teve e até agora que está no ano de ascensão. E eu tenho certeza que o Letart, com a saída do Letart, o Letart vai deixar o Earnhardt Jr. com o título. Ele quer deixar um título para o Dale Earnhardt Jr., tipo, para sair da NASCAR, deixar a Hendrick como, tipo, minha missão foi cumprida. Estou saindo daqui, estou saindo pela porta da frente. Se um dia for voltar, eu volto. E o Dale Earnhardt Jr. está fazendo um ano que... Tipo a Dodge em 2012. Tipo a Dodge em 2012. Saiu pela porta da frente. Saiu fazendo bonito. Eu acho que o Letar está seguindo o mesmo caminho. Ele quer sair da NASCAR fazendo bonito. Quer, tipo, a desculpa dele para deixar a Hendrick vai ser essa. Tô deixando a Hendrick, mas tô deixando aqui com o trabalho feito. Um piloto sendo campeão. Meu trabalho está aqui, mas agora você... Tô indo para a NBC, vou trabalhar com transmissão de corrida, mas o meu trabalho foi feito, tá aqui, isso como desculpa minha, tá aqui o título para vocês desse ano aí. Eu penso que mais ou menos deva acontecer isso, claro que tem muita coisa para acontecer, o formato do Chase é muito diferente, ninguém, vai ser o primeiro ano desse formato meio maluco aí, então, assim, tem muita coisa para acontecer mesmo. E o Dan Rajuna começou o ano com o pé direito, que é vencendo a Daytona 500. Depois ele fez dois segundos lugares, que poderia ser duas vitórias também, né? Depois ele fez uma ótima corrida em Darby também, que também poderia ter sido uma vitória, que é em segundo lugar. Venceu em pouco nesse ano, venceu de novo em pouco nesse ano. E teve várias outras corridas aí também que ele poderia ter vencido também, né? Então, assim, tá, o Dan Rajuna tá fazendo um puta ano. Tá fazendo um ano realmente para ser campeão aí. Claro que tem muita coisa que pode acontecer, como eu já falei. Mas assim, o Daniel Rajuna tá fazendo um ano muito bom. O Daniel Rajuna é um piloto que... Ele pode até parecer que ele desiste, mas é um piloto que não desiste. É um piloto que tá realmente motivado. Ele vem de 2013, que ele saiu de 2013 motivado. Que ele percebeu que ele pode ser campeão, que ele pode sim lutar pelo título, tanto ele como o Kevin Harvick, são dois pilotos que estão no mesmo padrão ali, tanto é que são os dois pilotos mais, que eu vejo que estão mais agarridos realmente para ser campeão, para tentar lutar pelo título, né? Então eu vejo que o Dale Earnhardt Jr. está num ano bom, está num ano positivo, a energia está boa, o time está bom, o Letarte está focado, o Dale Earnhardt Jr. está com vontade de vencer. Então o Rajuna aí vai provar para muita gente aí que realmente ele não corre com o sobrenome dele, ele não está lá até hoje pelo sobrenome dele. Ele teve anos ruins, teve, como todo piloto tem, né? Por exemplo, nós vamos só fugir um pouquinho da NASCAR aí, mas vamos dar um pulinho ali na Fórmula 1 ali. Sebastian Vettel vem de quatro títulos e já viu o Richard ganhar duas corridas E ele continua chupando o dedo. Então tá aí o... Devinha bem. Hã? Bem, quando você colocou F1 na conversa... Você... Não, é só pra, é só assim, só um parâmetro, não, sabe? Tava gravando. Que o piloto discurso... tem os altos e baixos dele. Eu já tava gravando esse discurso seu pra mostrar pro meu filho daqui 10 anos, cara. Não, ele tá, então... Se for Fórmula 1, aí você atrapalhou. Ele vem fazendo... Ele teve os altos e baixos. Essa parte, nós vamos cortar. Ele... Não. Ele teve esses altos e baixos do Erra Júnior aí, mas ele tá conseguindo realmente virar a mesa aí, já faz uns... só 2012, vai. 2012 ele teve uma vitória, mas ele acabou não tendo um bom final de chase aí. Mas faz um tempo que ele vem trabalhando bem para realmente estar ser merecedor do carro que ele tem, para ser merecedor de todo, digamos que todo o glamour que traz o nome dele para a NASCAR hoje aí, o Daniel Ricciardo. Então ele está muito bem esse ano e creio que essa vitória dele em Pocono aí vai, com certeza, vai ser mais um motivo que ele consiga... Vai ser mais um motivo de motivação para ele, que ele vai realmente conseguir ser campeão no final do ano aí, o Daniel Ricciardo. Pedro? Rapaz. Então, você só pisou na bola na hora que você falou de Fórmula 1, Léo. Aí você estragou tudo que você tinha falado para mim, mas tá bom. É, cara, maravilhoso. Por isso que eu queria sua opinião, Léo. Demorou... A gente já tá gravando mais de um ano, né? Você nunca tinha dado uma palestra, que era o que eu esperava de você, sobre Dale Earnhardt, sobre a NASCAR antiga, um pouco. Porque eu tenho uma opinião bem formada também, eu acho que coincide com a sua, de que... Cara, nós... Na verdade, a gente fala pro povo brasileiro, né? Pra quem é do Brasil, a gente não tá conversando com o americano. Nenhum americano escuta esse podcast. Talvez, se escuta. Meu amigo americano, nossa senhora, você é convidado a tomar cerveja aqui em casa comigo. Mas, dificilmente alguém... Brasileiro também, pode vir aqui pra casa. Tomar uma cerveja comigo, conversar de nada e tal. Vem por conta própria, só não pode. Mas, assim, então, cara, é um público muito seleto, entendeu? Que não entende da onde que... Por que você, Leonardo Guina, fala de NASCAR? Mas não sabe que desde 98, lá na DirecTV, uma vez você viu, ou você viu jogando um videogame e tal, ou você participou de uma... Entendeu? Igual eu conheci NASCAR de quem? Cada videogame, a porra do NASCAR. Até hoje eu não esqueço. O NASCAR Rumble? Não, que Rumble? Primeiro, o cara que falou pra mim que começou a jogando NASCAR Rumble, eu já odeio ele. Tem um cara que gosta, já ouvi falar já, o cara que gostou de jogar e gosta de NASCAR, que começou vendo NASCAR Rumble e que teve acidente. Que lá é uma coisa de idiota, rapaz. Cara, é NASCAR Editors Collections 98. É o jogo pra mim. Bicho, não tinha boca. Aquele chapeludo era do caralho. O Richard Perry, velho. Jogava eu e um amigo meu. Ele jogava com o carro preto, eu jogava com o carro azul. Quem que era o carro azul? Richard Perry. O carro preto. O Dale Earnhardt, meu amigo. Só. Falei, mas por que esses caras estão correndo nessas pistas aí? Aí eu falei, rapaz, essas pistas aí devem ser de verdade, né? Aí ia lá e falava, não, é de verdade mesmo. Começando a internet, né? Ah, vou pesquisar. Aí pesquisar, então. Opa! Ah, é verdade mesmo. Tal, tem essa corrida, tem essa categoria, tem isso não sei o quê. Aí foi evoluindo isso, né? A vontade do jogo foi migrando. Aí começou os NASCAR Thunder. Não, na verdade, o 99 que era a minha paixão mesmo. Aí teve o 2000, NASCAR 2000, da EA mesmo. Foi uma merda, tinha aquele carro do Jeff Gordon prata lá, que até miniatura. Miniatura eu quero, tá? Mas o carro do jogo eu não quero, não. Mas aí quando saiu os Thunder mesmo, 2001, 2002, 2003, aí, bicho. Falei, cara, esses caras correm de verdade mesmo. Porque eles têm nome, tem uma pista, tem um negócio, a gente tem que saber o que que é, né? Aí, tipo assim, eu lembrava de pesquisar e tal, aí em 2000, Jeff Gordon mesmo, por causa do 99. E aí eu lembro, a minha, engraçado, né, até tá falando pra vocês, isso aí não tem nada a ver do que a gente tá falando no podcast, mas como o Léo lembrou de toda a passagem dele, o engraçado pra mim é o seguinte, eu estudava num colégio, né, de manhã cedo, eu saía, geralmente eu via o Bom Dia Brasil. Eu sou de 14 de fevereiro, tá, gente? E eu lembro do quando começou, foi o final de semana que começou as aulas, primeiro dia de aula, eu acordei e aí eu vi no Bom Dia Brasil, eu lembro claramente. No Bom Dia Brasil falou assim: os Estados Unidos acabou de perder o seu Ayrton Senna nas pistas em Daytona. Aí eu falei, ué. E eu tava saindo pelo colégio, falei, ah, vou parar aqui todo mundo. Aí mostrou o assistente do Deocino. Eu falei, cara, é aquele carro preto. Entendeu? Falei, é aquele carro preto. Que é o Wagner, meu amigo, nossa, que eu tenho saudade dele pra caralho. Infelizmente não tenho contato hoje. Falei, nossa, cara, é o negócio. Isso aí era um negócio. Então, desde 2000, eu falei, desde antes, desde 98, né, no Collections, eu era ligado. E aí eu falei, nossa, cara, isso é a NASCAR. E aí eu não, naquele dia talvez eu não sabia que tava morrendo o cara que hoje é o maior ídolo meu em todos os esportes. Porque daí eu passei a pesquisar e tal. Foi onde eu descobri o que era NASCAR de verdade e tal. Tô só abrindo pra vocês como que eu descobri. Talvez vocês descobriram por outras formas, mas é pra você ver no Bom Dia Brasil, né? Quando morreu o ídolo deles lá, né? Que hoje é meu ídolo. Então, hoje é meu ídolo, né? Só ver os meus carrinhos, né? O quanto que eu tenho deles e a doutrina que eu sigo, que esse cara era fantástico. Então, o filho dele venceu, né? Voltando, né, Léo? A gente nem lembra, nem quem chegou em segundo, mas tá bom. Então, Dale Jr. venceu, não dominou a corrida, não foi o ponteiro, o Jeff Gordon foi o cara que mais dominou. Mas as estratégias pesaram bem, o Steve Letard foi fantástico, e é aquele negócio que a gente tava falando, né, de se ele vai se aposentar e provavelmente vai se aposentar muito por cima, porque eles estão afiados pra caralho. Que, desculpa, não tem criança vendo, né? E as crianças da sala? Tipo Paul Wolf e Brad Keselowski em 2012. Não tem pra ninguém. Vai ser Dale Jr. e Steve Letarte mesmo. O Kevin Harvick, infelizmente, ou felizmente talvez, pode ser o cara que toma esse título do Dale Jr. Seguindo a ordem da prova, Joey Logano. Pra mim tá aí, Léo. Vamos até tocar nesse assunto. Pra mim estão aí três campeões da Sprint Cup. Eu só queria que você falasse se concorda ou discorda. Concordo. Eu acho que Dale Jr. vai ser campeão, Kevin e Joey Logano. Então, obrigado, Léo. Acho que concorda comigo, então já tá beleza. Clint Boyer voltou da vida para Michael Ott, que estão sobrevivendo, graças a Deus. Craig Biffle, na estratégia, mais uma vez, levou um. Pensando na chuva, hein? Exatamente. Um carro ruim da Roush. A gente não pode deixar de destacar isso aí. Os carros da Roush estão péssimos. Uma draga. Horríveis. Só para ter ideia, o Greg Biffle foi quinto, largou 25º. O Rick Stenhouse Jr. foi 18º. 18º. O Carl Edwards foi 29º. E só porque ele participou do incidente? Não. Porque o carro tava uma porcaria, amigo. Tá? Porque a Roche... E outra, se não tivesse um incidente, os três carros da Roche iam dar para baixo do top 20. Tava dragando a prova inteira. O Greg Biff foi talvez herói. E até eu tive discussões com seguidores meus e tal. Com um seguidor meu. É, que espero que escute também o podcast. Mas, cara, o Greg Biff não merece ser aposentado de jeito nenhum, gente. Esquece isso de aposentar o Greg Biff. O cara é bom pra caralho. O Greg Biff, ele é arroz doce. Como diz o Leonardo, é arroz doce. Mas ele vence corrida todo ano. Ele é consistente, ele leva o carro pro cheio. Ele tá sempre ali, ele tá enchendo o saco. Então não é o cara de ser aposentado. Se for assim, aposenta o Greg, aposenta o Jeff Gordon e tem outros aí pra aposentar. Então mantém ele roxo, tá certinho. Caueda a gente não sabe o futuro, a gente pode discutir. No mais, assim, a prova foi... Boa, muito boa. Não, foi tão boa que até eu tô te falando, é isso aí. Ó, tem um detalhe do Danny Hamlin também. O Danny Hamlin tava naquela estratégia trocada. Aí o Klaus Schiff falou pra ele assim, no, durante uma parte da corrida. Falou assim, e aí, vamos parar ou não? O que a gente vai fazer? Aí o Danny Hamlin falou assim, falou no rádio, falou, eu não sei. Aí o Klaus Schiff falou pra ele assim, então você fica na pista aí e continua economizando combustível. Pô, mas como assim, velho? O cara tá lá correndo, aí você fala pro cara que tem que... O cara decidir o que vai fazer, o que vai economizar combustível. Então aí o Danny Hamlin acabou ficando sem pai e sem mãe. Você tocou num assunto que a gente passa até em branco, engraçado, né? Jimmy Johnson teve 2 incidentes na corrida, né? Nós estamos passando ele em branco por causa de um incidente maior. Mas na outra prova, o Jimmy Johnson teve problemas de pneus por 2 vezes e nessa de novo. E nós não falamos do Jimmy Johnson. Iremos falar daqui a pouco. Mas vamos falar agora. Já, vamos falar. Só para lembrar que o Daniel Grubb tá suspenso, não é o crossfit do Danny Hamlin. O crossfit é o Mike Weller. Ah, tá, sim, por causa da punição da corrida passada. O Jimmy Johnson foi fácil. No começo da corrida, rodou, ele estourou um pneu dele lá, ele acabou não conseguindo tocar no muro, assim, para estragar carro. Aí voltou na pista, voltou em 39º, aí andou, logo ele já apareceu de volta no top 5, já tava. Ele já tava ali, que tava, uma parte da corrida já tava Logano, Johnson, Harvick, Johnson. Então ele tava muito bem ali, com 170 voltas, eles estavam já. Aí o... Perdão, 160 não. Ele estava com 70 voltas. Aí depois o Jimmy Johnson, ele acabou... Ele não chegou a pegar o Lucky Dog. Aí ele pegou o Lucky Dog uma vez. E depois dessa vez que ele pegou o Lucky Dog aí, ele começou a crescer. Mas depois, mais no final da corrida, não teve jeito. Ele foi pro muro mesmo, na volta 113. Foi pro muro e fim de corrida para ele aí. Mas o Johnson foi foda. O Johnson andou bastante, mostrou que não é... quando ele bate, que uma... Se ele bater e o carro der pra voltar, não vai ser uma volta que vai tirar a chance dele de vencer na corrida. Pedro? Bom, exatamente, né? Porque... Sabe o que tá acontecendo, na minha opinião, Léo, sobre o Jimmy Johnson, que eu até chamei isso? Eu acho que o Chad Knaus já tá com... 30.786 cartas na manga, entendeu? Será? Para essa coisa que a gente vai chamar de case, entendeu? Então ele está colocando pressão nos pneus demais, asa não sei o que demais, tal, demais. Tá vendo como que vai ser. Ao contrário do que a gente achava, o Harvick que está experimentando. Não. Só tem um cara que experimenta, meu amigo. Quem tem 6 títulos na Cacunda. E esse pode experimentar. Os outros ali não sabem o que está fazendo. Então, eu acho que é isso que está acontecendo no time 48 do Rick Hendrick. Mas assim, bom, pente fino, lógico, deu o Júnior fantástico, cara. Varreu. Varreu as duas. Merece. Não à toa, puxando o campeonato já, meu amigo Leonardo, você me desculpa. Tem alguma observação da corrida mais? Não, né? Foi uma corrida excelente. Muita briga, muito... Foi, pra mim, foi diferente de pouco no mesmo. Assim. Foi uma corrida muito boa, sem esperar o que ia acontecer, entendeu? Pouco no geralmente que a gente conhece, né? Chega um cara lá e domina e ganha e beleza, né? É, foi uma corrida boa pra caramba. Essa diminuição também para 400 milhas foi legal. Melhor ainda. Gostei também. Então vamos lá. Campeonato de pilotos. Na verdade, o Chase. Vou trazer para vocês. O líder é Dale Earnhardt Jr. Tem 3 vitórias, só que ele tem 740 pontos. Hoje, por pontos, ele seria o segundo colocado. O segundo colocado no Chase é Brad Keselowski. 3 vitórias. É 687 pontos. Ele seria o terceiro colocado nos pontos. Jimmy Johnson é o terceiro no Chase, na largada do Chase. Ele viria em sexto nas posições por pontos. O Jeff Gordon é quarto, 2 vitórias. Seria o primeiro por pontos. Mas já não seria o primeiro lá na largada do Chase. Joe Logano é quinto. 2 vitórias, seria o sétimo em pontos. Carl Edwards, o sexto, 2 vitórias, 8º em pontos. Kevin Harvick, segundo, 11º em pontos. Só fazer um parênteses aqui, Léo. Até os pilotos que venceram 3 ou 2 vezes. Você vê como o Kevin Harvick não tem regularidade? Você apostaria no Kevin Harvick para título? Hoje? Sim. Ok, eu gostaria de saber só isso. Depois do Kevin Harvick veio o Kyle Busch. 1 vitória. Denny Hamlin, 1 vitória. Arik Almirola, 1 vitória. Kurt Busch, 1 vitória. Daí para baixo vem Kenseth, não venceu. Seria o 4º em pontos. Não importa a vitória. Ryan Newman, não venceu. 5º em pontos. 5º em pontos. O Ryan Newman. Ryan Newman. 5º em pontos. Ele tá falando o Ryan Newman várias vezes, viu? Porque ele tá falando, tipo assim, fala mais dele. Não, porque eu sempre avisei sobre o Ryan Newman. Pode buscar lá para trás. Clint Boyer, 14º, seria o 9º em pontos. Kyle Larson, 15º no campeonato, seria o 12º em pontos. E o Greg Biffo seria o último classificado hoje, com... 13º lugar em pontos. A gente tem que lembrar que o Kurt Busch venceu uma corrida e o Arik Mirola venceu uma corrida. Não estariam nessa pontuação, assim como o Denny Hamlin, que é o 21º, o 22º o Arik Mirola, o 23º o Kurt Busch. Então assim, Casey Kane, Austin Dillon e Paul Menard sairiam por vitórias de pilotos que estão abaixo no campeonato. De destaque pra mim, Léo, vou antecipar. Não vou nem lá pra parte de cima. Cara, caras que não venceram. Matt Kenseth, Ryan Newman e o Kyle Larson. Esses 3 aí são curiosos até de ver, mas a gente tem o Arik Almirola, que foi uma surpresa em Daytona, mas mereceu, a gente não pode tirar o mérito. O Denny Hamlin, que faltou uma prova, mas venceu em Talladega. Não sei, eu tenho dúvidas sobre o Denny Hamlin. O Kurt Busch, a temporada péssima, mas venceu em Marte. Talvez o Kurt Busch não classificaria pro Chase. O Tony Stewart vai ficar de fora, bicho. Vai chupar o dedo esse ano, hein? Você vê como que é esse novo Chase. Eu já declarei que eu acho isso uma desgraça, mas queria ouvir suas exclamações aí, pá. Quando que vai ter um trem justo, assim, falar é justo? Quando voltar a ser ponto corrido, o cara que tem que ser campeão, pronto, acabou. Não interessa que seja campeão 10 corridas antes, 20 corridas antes, já fazer a primeira corrida que seja ser campeão, isso é o mais justo. O mais justo tem que ser o trabalho, não então, esse site de frescuras. A Nationwide ano passado foi justo. Para os contenders, sim. O problema é que a Nationwide não corre só os contenders. Ah, né? tá. Não é isso que eu queria. Aí já entra uma outra questão, uma velha questão. São outras questões, né? Mas para os contenders, sim, foi justo. No ano passado foi justo e eu tenho certeza que esse ano vai ser justo também. Então. Esse ano vai ser mais justo ainda. Então, né? Eu só discordo em alguns pontos, mas eu acho que pontos corridos, sim. Acho que pontos corridos, sim. Porque é o que iguala mesmo. Ou você é regular. Porque não tem a ser melhor em 10 corridas do que os outros foram em 26, né? Não. Eu posso até... Não, eu entendi. Tipo, o Aurica Mirola pode ser campeão. Pode. Já pensou? E o seria, cara... seria até legal, né? E esse sistema, assim, esse sistema tão pra foda... Ver a cara de bunda que a NASCAR ia ficar, né? Esse sistema tão foda... Não, a cara de bunda da NASCAR ia ser assim, ó. O sistema é tão foda que, por exemplo, vamos colocar aí que dá uma luz aí e o... Sei lá, o Jimmy Johnson ganha... O Jimmy Johnson, que é o rei de ganhar aí. O Jimmy Johnson ganha 26 corridas. Ele ganha 26 corridas. Não, vamos aí, limitar... Agora o que tá faltando? Vamos entrar nas últimas 12 com esse cara aí. Não, vamos só fazer assim, ó, grosso modo, pra ficar um negócio mais claro, assim, pra entender. Ó, o Jimmy Johnson, ele ganha as 26 primeiras corridas. Só ele ganha. De Daytona até Richmond. Só ele venceu, o Jimmy Johnson. Tá, 26 vitórias. Aí chega o Chase. Aí tem o primeiro corte é com 3 ou 4 corridas? Eu não lembro. São 3, 3, 3, 3 e 4. É isso, mano. O primeiro corte é com 3 corridas. Aí ele vai, ele ganha as duas primeiras corridas. Aí chega na última corrida, ele bate. Aí a exposição, ele bate, termina em 43º. E assim, ó, o piloto que chegou, vamos supor, o Kevin Harvick, que chegou terceiro, segundo e ganhou. Não, entendi. Vou explicar de forma mais fácil o que você tá falando. O Jimmy Johnson venceu 35 corridas. Entendeu? Também, pode ser também. Venceu todas as corridas. Chegou para Miami disputando com 35 vitórias e mais 3 pilotos. Aí ele bate e termina em 43º. E quem dos três terminar na frente é campeão. Quem terminar na frente é campeão. Porque não... Verdade. Que aí de Homestead pra trás... Isso mostra a porcaria de campeonato que a NASCAR fez. Não valeu nada, não vale nada. Tá bom. Não vale nada. Não. Léo, nem quero entrar nesse mérito, porque eu tenho certeza que em Miami eu vou aplaudir quem for campeão. Mas nós vamos brigar depois por causa disso. Então... Não vamos se apegar a isso. Vamos lá, vamos limitar de novo. Os caras que estão brigando pro Chase. Kenny Austin Dillon, Paul Menard, Marcos Ambrose, vem, o Watkins vem aí. Vai ser um misto. Nós vamos dar palpites daqui a pouco. Não vamos nem falar o que vai acontecer. Porque AJ Allmendinger não tá nessa lista. Mas os 30 classificam. Já pensou se o AJ ganha na Watkins Glen? Então... É problema. Leozão, então posso encerrar esse bloco, né? Pode, já volto com o último bloco. A gente até tá esticando demais para quem ia fazer um programa só duas pessoas. Então vamos lá. Vamos encerrar nesse terceiro bloco. A gente vai para um quarto bloco aí, perguntas. Algumas perguntas da semana passada, tá, gente? Que ficou faltando. E os palpites meio do Leonardo aí para o Watkins Bank. O Hélio participou por telefone, mas vocês não puderam ouvir, mas ele já deu suas opiniões. Tell your dream.